pensei que o nosso amor fosse acabar assim. Eu nunca cogitei pra nossa história esse fim. Tão sem razão a discussão foi o bastante pra matar a paixão. Era tão mágica a sua forma de me olhar. Eu não aceito que o ciúme veio nos causar. Eu te magoei quando eu te acusei dessas coisas que eu nem sei se acontecerão. Meu Deus, se eu pudesse fazer o tempo voltar, teria te dado uma chance pra se explicar. Eu fui tão cego que o meu ego não me deixou ver os teus sentimentos. Mas eu não deixar essa chance passar. A dor que eu causei, eu sei que ainda posso curar. Fique aqui mais um pouquinho, eu quero te mostrar que as nossas juras de amor não vou desperdiçar. Eu prometi ficar até o fim. Eu fiz você mudar seu mundo por mim. Agora deixa eu te compensar. Seu idiota está aqui e não vai te deixar. E não vai te deixar. Hey, olha que cê sabe o quanto eu amo ver você sorrir. Enxuga a lágrima do olho, eu sei que você não quer ir. Pode me xingar e me bater, prometo não te responder. Mas vou te beijar, te dizer que amo você. Eu sou ciumento, sim, desculpa, mas não quero te perder. Sei que às vezes te sufoco, é difícil me entender. Os loucos são assim, mas nunca é tarde pra mudar. É errando que se aprende, eu não quero mais errar. Todo vagabundo quer sua dama e minha dama é você. Então não pense um segundo que sem ti posso viver. Posso ser dramático, mas sou sincero e você sabe bem. Posso ser ilógico, mas te faço feliz como ninguém. Mas eu não vou deixar essa chance passar. A dor que eu causei, eu sei que ainda posso curar. Fique aqui mais um pouquinho, eu quero te mostrar que as nossas juras de amor não vou desperdiçar. Eu prometi ficar até o fim. Eu fiz você mudar seu mundo por mim. Agora deixa eu te compensar. Seu idiota está aqui e não vai te deixar. Sou meio patético, mas sei que você me ama bem assim. Você sabe ver o lado bom que eu escondo dentro em mim. Então vem me abraça, me perdoa, me chama de meu bebê. Eu não gosto muito, mas mostra que aprendi a ceder. Eu prometi ficar até o fim. Eu fiz você mudar seu mundo por mim. Agora deixa eu te compensar. Seu idiota está aqui, não vai te deixar. Seu idiota está aqui, não vai te deixar. Te deixar. E não vai te deixar.